perdão, presidente, pelo uso da palavra, mas vim de onde se lavra a terra para o plantio. Só sei lidar com lavoura, machado, foice, inchada, pra ver a terra plantada, enfrento sol, chuva e frio. Só não sei como lidar com tanta burocracia que massacra dia a dia o valente agricultor, que era livre, hoje é escravo do sistema financeiro, que trabalha o ano inteiro sem recurso e sem valor. Sou um sem terra, sem nada, sem nem direito a plantar, com tanta terra que há e o povo implorando pão. A nossa reforma agrária hoje é quase utopia. O que é democracia, o nobre chefe da nação? Meia dúzia come a fruta, o resto lambe o caroço. Por mais que seja um esforço, tá difícil, presidente. Escute o clamor do povo, dê terra pra se plantar, deixe a gente trabalhar, dê trabalho a nossa gente. Presidente, veja a fome preparando uma guerra, pois o lavrador sem terra a luta será em vão. Nós queremos simplesmente viver com dignidade, pedimos por caridade um pedacinho de chão. Com fartura nós seremos um povo livre e feliz. Será rico este país, acredite, presidente. É triste viver com fome um povo trabalhador. Peço por nosso Senhor, não mate aos poucos essa gente.